feito pro menor que nasce torto. Falsidade é merda, fede mais quem herda. O blunt aê, dá nojo, doente cheiro. Cérebro de bueiro, tá nervoso mensageiro. Desfaz alta de repente, que o semblante adulterado. Tá moiado, navegante, estressante, superado. Jogo dado e deda, perde remorso na morte. Terminar no seu quadrado ou no maleiro do corte. Fuga passadão, pertence ao mestre Saturno. Pra mitigar, mitigar, pedrada nessa jovem pantera. Cor de rosa, choque, tomba, cuca preta. Ladrão vampeta, bolso cheio de borboleta. É do lado, roda site, não se confia, prima. Corpo solto no trilho, é 17 contínuo. Seu dia acaba desse jeito. Colhe lembrança e dorme cedo. Velhos amigos ponto o dedo. Triste memória cantando seu segredo. Seu dia acaba desse jeito. Colhe lembrança e dorme cedo. Velhos amigos ponto o dedo. Triste memória cantando seu segredo. Gueto, não deixe de acabar. Trecho, deixe de ser sede de sabá. Gueto, não deixe de acabar. Vídeo pode vir, esteja em casa, mas seu traço não se sinta assim. Vídeo pode vir, esteja em casa, mas seu traço não se sinta assim. Desaba pura fama, mostrou leal e titã. Nike e Iman, talismã, tá mocado lá na van. Pra onde vá, volume assusta a vida do verme. Serve do precipício, tá difícil, mestre for. Por onde for, a diferença, mas pense o que for. Mas sempre é fácil, não é fó. Zoiutos no malote. Camará, pra cheirar, adorar, madeira. Quer ser raça, madeira, nem pensar em cooperar. Não superou, só pode veneno no contagô. Até parou, deparou, só olhou, não corrou. O que é decida, filho? Moleque é tudo chapa. Pra se manter, proceder cinema, mano. Seu dia acaba desse jeito. Colhe lembrança e dorme cedo. Velhos amigos contam o dedo. Memória cantando seu segredo. Seu dia